Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor nos envolva a todos nesta manhã. O Cristo de Deus, Jesus, colocou para nós: a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração. Aprendei comigo que eu sou manso e pacífico, e terei descansadas as vossas almas. O que que é o descanso prometido por Jesus? O descanso é aquela coisa calma, tranquila, harmoniosa, pacífica. A verdadeira paz que nós desejamos. Porque quando a gente está em paz, a nossa mente abre, nós conseguimos vislumbrar algo além. A gente melhora a nossa competência vibratória, facilitando a ajuda dos espíritos bons. E a partir daí, a nossa vida passa a ter uma conotação mais feliz, mais tranquila. Tantas pessoas vivem numa turbulência, vivem sofrendo contubérnios mentais, chegam até às raias de doenças físicas provenientes do desequilíbrio da alma. Porque o espírito está ligado com a matéria. Quando a nossa mente está boa, o nosso corpo vai bem. Quando a nossa mente está doente, o nosso corpo paga um preço muito caro. Então é muito importante que nós harmonizemos a nossa mente com o nosso coração, para que nós sejamos vivendo verdadeiramente em paz. O nosso patrono, Francisco de Assis, ele fazia questão de dizer ao Pai: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Primeira coisa que ele fez foi abrir mão da riqueza. Porque onde está teu tesouro, está teu coração, disse Jesus. Ele sabia que quando a pessoa está muito envolvida com a matéria, ela se perde na trajetória da vida. A fortuna, a riqueza é realmente um grande entrave para a gente viver em paz. Quase sempre as problemáticas que acontecem em cima realmente dessa ligação nossa com a matéria. A primeira coisa que ele fez foi abrir mão de tudo, porque ele era filho único de um homem muito rico. Abriu mão de tudo para ir trabalhar pelas criaturas necessitadas. Não quer dizer que a gente não tem que trabalhar, que não tem que ganhar dinheiro, que o dinheiro não é bom. É. Porque muitas coisas que nós vivemos hoje, que nós necessitamos, principalmente as expensas do atendimento às nossas necessidades básicas, dependem do dinheiro. Então, é louvável o dinheiro. Não precisa ser pobre para ter paz, não. Pode também ter o dinheiro. O que não pode é ter essa sofreguidão pelo dinheiro. Ele abriu mão. Em seguida, ele pede ao Pai que eu leve o amor onde houver o ódio. Quer dizer, ódio, rancor, raiva, mágoa, é uma caldeira que explode dentro de nós. Se a caldeira mata quem está perto, imagina se explodir dentro de nós. Então são sentimentos que nós não podemos ter dentro do coração. Raiva. Rancor, ódio. Pelo contrário, nós precisamos amar as criaturas. Amar. É muito fácil a pessoa falar assim: ah, mas eu amo. De que jeito? Tratando mal, pensando mal, criticando, desejando alguma coisa ruim, isso não é amor. Amar é compreender e valorizar. Então nós temos que aprender a compreender e valorizar os outros. Todos nós somos irmãos. Todos nós somos importantes aos olhos de Deus. Então nós temos que nos tratar fraternalmente e valorizar a criatura que está conosco. Onde quer que estejamos, não necessariamente nós temos que amar a família, porque às vezes a pessoa ama meia dúzia de pessoas que estão ali dentro do lar, mas lá fora não tem nada a ver comigo. Nem conheço e faço questão de não conhecer. Como? Se nós somos irmãos. Nós vamos reencarnar. E às vezes aquela pessoa que nós não gostamos dela vai ser nossa parenta na próxima vez. Vai ser filho, vai ser marido, vai ser esposa, vai ser irmão. Então é melhor que nós já nos afinizemos com essa pessoa ainda nessa existência. Então amar é realmente a mola mestra da paz. Essa palavra odiar deveria desaparecer do nosso dicionário. Eu odeio, mas como odeia? Palavra pesada. Que eu leve o perdão onde houver a injúria. Hoje nós estávamos fazendo o culto do Evangelho no lar às 6 horas da manhã, como fazemos sempre, e veio lá uma mensagem: indulgência. Indulgência é aceitar a pessoa como ela é. Aceitar a pessoa como ela é. Como é que nós podemos mudar a pessoa? Não tem jeito. Então aceitar a pessoa como ela é. E ajudá-la a crescer, melhorar, progredir. É o nosso papel. Aliás, Jesus fez isso o tempo todo. Está fazendo isso e fará por muito tempo. Nos aceitar como nós somos. Se Jesus fizesse igual o trabalhador do campo, que vai fazer o chamado restolho, né? Vai separar o bom do ruim, e aquilo que não presta jogar fora, eu acho que todos nós já teríamos sido jogados fora por Jesus, né? Ah, isso aí não presta, joga para lá. Isso aqui vai sobrar muito pouca coisa, o resto tudo vai para o lixo. Nós também já teríamos ido para o lixo, Jesus teria pego a gente e colocado no lixo. Mas não é o que Jesus faz conosco. Meu pai não tem nem um filho a perder e nenhuma ovelha será desgarrada do meu redil. Todos nós vamos voltar para a seara bendita do Cristo. Ele tem paciência conosco, tem tolerância conosco. Por que nós não temos tolerância com os outros? Então, indulgência, aceitar a pessoa como ela é, ter tolerância. Aliás, essa palestra eu falei na vez passada sobre o perdão e a tolerância. Para a gente viver em paz. Aí é que é o segredo, para a gente viver em paz. Às vezes dentro de casa, no trabalho, nós temos aquelas pessoas que, meu Deus, mas essa criatura é muito chata, eu não aguento essa pessoa. Pois então, é mais uma razão para a gente tentar aproximar dela. Outro dia eu fiz uma palestra no Alsta e uma enfermeira veio falar assim para mim, não sobre esse assunto, mas ela veio perguntar: Aguinaldo, o que, que eu faço? Tem uma pessoa aqui que trabalha comigo que eu não suporto essa pessoa. O que, que eu faço? Eu falei, dê um presente para ela. Como assim? Ué, comece a presentear. Pega um livro, dê para ela. Um dia, é masculino ou feminino? É um homem ou mulher? Não é homem? Falei, pois então, dê um par de meia para ele. Baratinho. Comece a se aproximar dessa pessoa. Ninguém resiste uma dose de amor todo dia. Ninguém. Ninguém. Todo mundo gosta de ser bem tratado. O grande problema da humanidade é a indiferença. Há muita indiferença dentro do próprio lar. Tem pessoas que vivem dentro do lar, parece até que não conhecem um ao outro. No ambiente de trabalho é a mesma coisa. Parece até que faz questão de nem conhecer o outro, nem se relacionar com o outro. Quando, na verdade, a pessoa vive num tormento. Porque não existe nada mais desconfortável do que chegar num lugar onde tem uma pessoa que a gente não gosta. Tanto é que a enfermeira me pergunta: Aguinaldo, o que eu faço? Tem uma pessoa aqui que eu não suporto. Quer dizer, ela já estava incomodada. Agora já pensou, se a gente chega num lugar onde a gente gosta de abraçar todo mundo, a gente gosta de estar com as pessoas, onde aquele ambiente é agradável? E tudo começa em cima dessa tolerância, desse perdão, dessa aproximação que a gente deve fazer. Francisco de Assis complementa que eu procuro levar a fé onde houver incerteza. Quão importante a gente ter fé, ter certeza das coisas. A doutrina espírita, eu acabei de conversar agora com uma família que veio aqui me procurar, e eu falei da importância da gente conhecer a doutrina espírita. A doutrina espírita explica tudo para a gente, tudo, sabe o que é tudo? Tudo, para a gente ter certeza das coisas. Se alguém quiser ir aqui para Talhado agora, para a cidade de Talhado, se não tiver uma explicação, vai bater cabeça, vai rodar Rio Preto o dia inteiro e não vai conseguir chegar lá. Agora, se a gente explicar, não é aqui, em 10 minutos nós vamos estar em Talhados. O que a doutrina espírita faz, o papel dela, grandioso da doutrina, é explicar. É assim. Se a pessoa quiser fazer errado, problema dela. Mas se observar o que a doutrina coloca, bom para nós, bom para a criatura. Então precisa conhecer a doutrina espírita. Agora nós tivemos a semana espírita, palestras maravilhosas, todos os dias, exceto quinta-feira. Todos os dias palestras explicando sobre tudo para a gente viver melhor. Qual que é a nossa proposta? Aliás, quando o Divaldo Pereira Franco foi fazer uma palestra nos Estados Unidos, um americano perguntou para ele, mas o que é que você quer com isso? Está divulgando o Espiritismo. Qual que é o seu papel? O que é que a doutrina tem para nos ofertar, já que você se preocupa tanto em divulgá-la? Aí ele disse assim, bom, a proposta da doutrina espírita é para que nós sejamos melhores do que ontem, hoje. E amanhã nós sejamos melhores do que hoje. Agora, entendendo a doutrina espírita, nós vamos viver melhor. Nós vamos administrar melhor a vida. E nós não vamos trocar os pés pelas mãos. A começar por enaltecer a própria vida. Como é importante nós valorizarmos a vida. Tem muita gente hoje querendo suicidar. Essa semana mesmo uma moça tomou uns remédios, queria se... Aliás, tentou duas vezes. No final de semana, não estava aqui. Ela internou, deram alta para ela. Aí internou depois, no domingo à noite, tentando suicídio de novo. E na segunda-feira, eu fui visitá-la. Ela estava totalmente fora de consciência. Na terça-feira, ela estava acordada. Já tinha passado o efeito do remédio. E ela falou para o enfermeiro, assim, eu não quero nem ver o Aguinaldo, porque eu sei que ele vai me puxar a orelha. Lógico que eu não estou aqui para puxar a orelha de ninguém, mas eu disse para ela, minha filha, que equívoco. Ninguém morre. O suicídio é o maior equívoco que existe. A gente tenta matar a gente e não mata. E aquilo que a gente não quer matar, que é as oportunidades que a vida nos dá, o convívio com as pessoas, o crescimento espiritual, as bonomias que a vida nos dá, isso a gente mata, porque a gente tira a nossa oportunidade de viver. E ontem, o nosso irmão que fez a palestra, o Vanderlei estava dizendo que tem muita gente que quer morrer. Diz ele que é muito melhor ficar aqui do que do lado de lá. E eu até acho também, às vezes, para aquelas pessoas muito bem espiritualmente, do lado de lá é melhor. Eu até concordo também. Mas para nós é melhor ficar aqui. Quer coisa melhor do que estar aqui agora? Numa boa, sentadinho, né? Em paz, não está correndo risco de guerra, não estamos correndo risco de nada desabar sobre nossa cabeça, não estamos brigando com ninguém, nós estamos em paz. A gente poder comer um arrozinho com feijão na hora que a gente chegar em casa, que coisa gostosa, não é? Está convivendo com os familiares, poder trabalhar, executar um plano de trabalho. Viver é muito bom, é ótimo viver. E tem gente que quer morrer, para quê? Então eu disse para minha irmã, falei, olha, nunca mais você faça isso. Você não vai morrer, você vai viver sempre, aqui e do lado de lá. Então por que querer fugir da vida? A vida é uma bênção e nós temos que vivê-la muito bem, enaltecer a vida. Como é bom viver. Então, essa certeza que a gente tem da vida, do quanto a espiritualidade intercede a nosso favor, do quanto nós temos um potencial que pode ser usado, Isto é fé, isto é certeza, isto é convicção. E que nos dá uma paz muito grande. A vida não tem ruptura, é uma sequência natural. Diz o Chico, como se vive, se morre. Como se morre, se vive. A vida é eterna. Então nós temos que aproveitar esses momentos. E temos que aproveitar mesmo. Porque nós estamos aqui tão preocupados em divulgar a doutrina, porque a pessoa entenda melhor o Cristo, para poder viver melhor. Todas essas mazelas que nós estamos vivendo hoje, cada um sabe do seu problema. Minha mãe falava assim, cada qual no seu canto, sofrendo o seu tanto. Todo mundo sofre, todo mundo tem problema. Por quê? Porque nós não soubemos nos conduzir aí para trás. Mais uma vez nós estamos reencarnados e vamos reencarnar sempre. Sempre. A reencarnação é sempre. Até que nós tenhamos uma perfeição espiritual que não nos permita mais reencarnar. A gente já vai viver espiritualmente sem condição de reencarnar. Mas isso vai demorar muito. Então nós temos que valorizar essa reencarnação, valorizar as pessoas que estão conosco, as oportunidades que nos são dadas. Porque nós vamos desencarnar e chegar do lado de lá. E do lado de lá vai ser conforme nós chegarmos. Então a gente tem que realmente melhorar. Deixar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a presunção, deixar todas essas mazelas de lado. Acima de tudo, ter essa convicção de que nós podemos melhorar muito e nós estamos aqui para isso. Que eu levo a verdade onde houver a mentira. Como é importante a gente estar de posse da verdade. Essa verdade que a nossa consciência nos fala. O que é que nós devemos fazer? Todo mundo tem consciência e sabe o que, é que tem que ser feito. Todo mundo sabe. O nosso Valdemar estava dizendo aqui de uma briguinha que houve aí fora por causa de fila. Olha, meu Deus do céu. Nós estamos cansados de saber que a gente tem que dar uma colher de chá para o outro, não tem? Deixa o outro ir na frente, qual o problema? Nenhum problema. A gente sabe que tem que fazer o bem, porque faz o mal. A gente sabe que não pode roubar nada dos outros, porque rouba. A gente sabe que não pode ferir sensibilidade alheia, porque fere. A gente sabe que não pode matar nada, porque mata. O mandamento da lei, não matar. E a gente então não usa a verdade, que a nossa consciência mostra, e depois sofre amargamente. E essa verdade, todo mundo sabe qual é. É só uma questão de perguntar para si, né? E vai a consciência responder. É certo? Faça. Não é? Não faça. Porque depois que a gente faz errado, tem que reparar. Isto exige, a lei exige reparação. Tem que reparar o erro. Não adianta. Essa história de dizer, não, eu posso aprender, fazer errado, depois eu arrependo e está tudo certo. Não é assim. Não é assim que funciona. Tudo que nós fizemos de errado, a gente tem que reparar. Ah, tem. Existe uma maneira de reparar mais fácil e mais rápida, que é o amor. O Pedro, discípulo de Jesus, é que colocou, o amor cobra uma multidão de erros. Então a gente pode reparar amando. Aí a gente até acerta muitas arestas de uma vez só, amando. Mas que tem que reparar, tem. Então não pensem vocês que nós podemos fazer coisa errada e coisa errada e coisa errada e que está tudo certo. Não é assim. Não é assim. Nós temos que reparar o erro. É fundamental nós repararmos o erro. A partir daí, nós vamos nos construir. A partir daí, nós vamos agregar mais coisas. Mas o erro tem que ser reparado. Não tem como nós pegarmos um prédio com alicerce falido e colocar mais andares em cima. O prédio vai cair. Se o alicerce não está bem feito, o que nós temos que fazer? Primeiro, consertar o alicerce, deixá-lo bem firme e depois colocar o prédio em cima. Então assim é a alma. Se nós temos falências, erros e mais erros, nós primeiro precisamos construir esse alicerce, reparando esses erros para depois nós elevarmos espiritualmente. Que eu levo a esperança, diz o Francisco de Assis, onde houver o desespero. não precisamos desesperar também, não. Ah, tem que sair correndo. Calma, calma, calma. Tenhamos a certeza de que amanhã será melhor, desde que nós nos conduzamos bem hoje. Nós não estamos abandonados também. Nós estamos aqui na Terra, nós temos um anjo da guarda, que nós podemos pedir para ele. Nós podemos contar com a ajuda do plano espiritual superior. Nós podemos contar com a ajuda de Jesus, de Deus. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos, disse Jesus. Ele está conosco. Pedi, obtereis. Batei, abrir-se-vos-á. Buscai e achareis. Nós podemos confiar no Mestre. Ele não nos abandona. Então, essa esperança de dias melhores, nós não podemos deixar apagada dentro de nós. Isso dá paz, dá tranquilidade, dá serenidade. Tem pessoa que perde esse controle, fica totalmente desequilibrado. Ah, não tem mais jeito, não tem mais jeito. Já que não tem mais jeito, então deixa a coisa acontecer. Lógico que tem jeito, tudo tem jeito. Dizem que não tem jeito para a morte. Até para a morte tem, porque a gente não morre. Quem que vai morrer aqui? Ninguém. Ninguém vai morrer. Ninguém vai morrer. Nós vamos simplesmente trocar de roupa, passar para o outro lado sem essa indumentária física, mas nós continuamos com o mesmo corpo perispiritual, vestidinho com roupa, porque depois que a gente desencarna não fica pelado não, fica vestidinho. Nós vamos continuar com o nosso raciocínio pleno do lado de lá e fazendo as mesmas coisas. Não pensa que traficante de droga vai passar para o lado de lá e vai fazer outra coisa não, vai continuar envolvido com a droga. Não pense que assassino vai chegar do lado de lá e vai ser um santo com auréola. Não, vai tentar aprontar coisa errada também. Mas se nós estivermos voltados para o bem, procurando se equilibrar, fazer alguma coisa legal, não vamos chegar do lado de lá e vamos fazer a mesma coisa. Porque os espíritos trabalham muito. Lógico, a vida não para. Nós vamos continuar trabalhando no plano espiritual. Fazendo o quê? Aquilo que estiver na nossa mente. Quando eu vou dormir, eu faço uma prece. Primeiro para agradecer o dia que aconteceu comigo. E a segunda coisa que eu peço sempre é para que meu anjo da guarda me conduza no plano espiritual. Para eu ou estar trabalhando ou fazendo um curso para aprender. E eu não quero ficar do lado de lá de braço cruzado, não. Eu não. Vou aproveitar meu tempo. Eu vou trabalhar e fazer alguma coisa e eu vou a alguma reunião para estudar e aprender. Agora, dormir e ficar lá sem fazer nada, Deus me livre. Aqui, quando não tem jeito, a gente dorme, porque o cansaço vem e acaba levando a gente para a cama. Mas dormir perde tempo. Gente que quer dormir muito, não precisa dormir muito. Quem dorme muito, perde tempo. A gente tem que trabalhar, fazer justificar nosso tempo. Alguma coisa nós podemos fazer. E aproveitar o tempo. O Emmanuel fala, o tempo é vida. Quem perde tempo, leva a vida. Tem muita gente que perde tempo. Se não tiver nada para fazer, pega um livro e vai estudar. Depois eu vou sortear esse livro para vocês. Olha aqui, ó. Vamos estudar. Aqui no centro, por exemplo, tem biblioteca. Pega o livro emprestadinho, leva para casa, vai ler. Ao invés de ficar dormindo, vendo televisão, programa de televisão. Meu Deus do céu, se espremer, não sobra quase nada de bom. Mas a gente fica em frente à televisão o dia inteiro. Nossa, que chatice. Pega um livro, vai ler. Quando a gente termina, meu Deus do céu, mas que coisa linda, como é bacana. E a gente começa a viver aquilo, vai aprendendo e vai fazendo. Precisa aproveitar o tempo. Que eu leve a luz onde houver trevas, diz o Francisco de Assis. A luz do entendimento. Como é importante a gente estar explicando para as pessoas. Agora, como é que nós vamos explicar se nós não sabemos? Que a luz que o Francisco de Assis fez referência é a luz do entendimento. Como é importante nós conhecermos. Tudo começa em cima do conhecimento. A doutrina espírita veio para explicar o Evangelho do Cristo, a problemática da vida, as leis que regem nossa vida aqui e no plano transcendente, para a gente viver melhor. Então, como é importante nós estudarmos. Agora tem a Feira Espírita aqui. Livros baratíssimos para quem quer comprar. Mas quem não pode comprar, tem a biblioteca com mais de 2.000 livros para emprestar. Para a gente aproveite o nosso tempo lendo, abrindo nosso horizonte mental, melhorando nosso cabedal intelectivo. Como é importante nós estudarmos. Quem, aliás, o Chico é que disse, quem sabe pode fazer muito, mas quem ama pode mais. Mas tudo começa em cima do saber, até para a gente saber amar. A pessoa ignorante mesmo, dificilmente ela sabe amar, dificilmente. Ela não compreende os outros, ela não valoriza os outros, ela atropela os outros. A pessoa sábia, ela começa a valorizar pelo entendimento. Começa a compreender pelo entendimento e a partir daí dinamiza o amor. Então é importante nós estudarmos. Sair das trevas da ignorância. O centro tem um estudo aqui às quartas-feiras, das 8 às 9h30. Qualquer um pode frequentar o estudo do centro. Qualquer um. Não sei nem ler, mas não sei ler. Ué, mas não está surdo? Não está escutando? Não, eu escuto. Pois então. O estudo é falado, é conversado. Então, fazendo um estudo sistemático da doutrina, aqui às quartas-feiras, nós vamos melhorar muito o nosso cabedal de conhecimento. É importante estudar. Ouvir, pelo menos, que eu leve alegria onde houver a tristeza. Como é importante a gente ser alegre, feliz, não é? Tristeza paga a dívida? Não paga. Tem muita gente que vive triste. Para quê? A tristeza fecha os nossos canais. A tristeza diminui a nossa capacidade vibratória. Diminui a nossa imunidade. A gente fica muito mais vulnerável às doenças. A pessoa alegre, ela vive muito melhor, muito mais feliz. Ela está muito mais dinamizada. Ela libera, inclusive, uma substância chamada beta-endorfina, que dá ânimo, disposição, alegria. Agora, ficar triste, por quê? Não adianta ficar triste. Joga para lá, deixa para lá. Vamos buscar alegria, vamos embora. Às vezes a pessoa faz questão de ficar triste por qualquer coisa. Olha, diz o Francisco de Assis, mesmo nas intempéries, nós devemos manter a alegria de viver. Ficar triste? Não, alegre sempre. Ontem nós ouvimos uma palestra do Vanderlei, ele falando que tem quatro espíritos do lado de lá querendo reencarnar. Nós já estamos reencarnados. Que alegria só de estar aqui, né? E outra alegria estar dentro da família, com as pessoas queridas. Depois de ter amigos, depois de estar aqui numa casa espírita, desfrutando de todas essas bênçãos que a casa nos proporciona. Só alegria. Um amigo meu chega para mim e fala, Aguinaldo, só alegria, né? Lógico, porque ele me pergunta, e aí, tudo bem? Eu falei, só alegria. Lógico. Como é importante ser alegre, ser feliz. E essa felicidade não depende das coisas estarem bem, não. Tem pessoa que, eu tive um irmão, eu nunca vi meu irmão triste. Cheio de problemas, lógico, todo mundo tem, mas sempre alegre, sempre feliz, brincando, sorrindo com todo mundo. Ele nunca fechou a cara, eu nunca olhei para o meu irmão e falei assim, nossa, meu irmão está com problema. Pelo contrário, eu achava que ele estava sempre no paraíso, pela fisionomia expressada por ele. Então vamos ser alegres. Outro dia, um irmão fez uma palestra aqui, eu achei super interessante. Ele falou assim, que o nosso coração é nosso, mas a nossa face não é nossa, é dos outros. Então, quando a gente está triste, vamos para a cama, abraça o travesseiro, chora, chora, tudo que tem direito. Mas saiu dali, vamos ficar alegres. Porque quando a gente chega perto das pessoas, as pessoas olham para a gente, a única coisa que as pessoas fazem é olhar para a gente, olha a nossa fisionomia. Se a gente estiver triste, ó, o que aconteceu? Algum problema? Você já sabe. Mas se a gente estiver alegre, a pessoa se alegra conosco. Se a gente estiver triste, a pessoa se entristece conosco. Então é importante a nossa alegria. Se alegre. Não paga nada para ser alegre. Ser triste também não paga nada, mas a gente sofre muito mais. Então, como a gente não gosta de sofrer, vamos manter a alegria de viver. A alegria traz a paz. Chegar em casa, tem muitos homens que chegam em casa, as mulheres estão reclamando. Chegam de cara feia. Ah, mas estou com um problemão lá fora. Deixa o problema lá fora. Chega em casa com alegria. Tropeça em cima de um, cai em cima do outro, mas abraça o terceiro que vier na frente. Eu chego de em casa, não fala comigo não. Quer dizer, já cria um clima ruim. E esse clima tende a perpetuar e ainda mais se agravar, porque as trevas, os espíritos inferiores, eles aproveitam o nosso teor vibratório. nós vivemos em faixas vibratórias. Quando a gente está aqui embaixo, a nossa vibração está muito baixa, a gente entra na sintonia dos espíritos inferiores. Quando a gente melhora a nossa vibração, nós entramos em faixa vibratória superior e nós trazemos os espíritos amigos para nos ajudar. Os espíritos superiores nem sempre conseguem nos ajudar. Por quê? Nós estamos numa faixa muito inferior. Não consegue. E às vezes, até criamos problemas de doença com essa tristeza. E os espíritos tentam, fazem tudo para resolver o nosso problema, para não deixar a gente ficar doente. Mas eles não conseguem. A gente acaba atraindo esta vibração negativa para nós. Trazemos a doença e os espíritos não podem fazer nada. Às vezes, os espíritos pegam medicamentos lá no plano espiritual que nós nem temos ideia de onde seja. E traz para nós. Eles trazem os remédios para nós. Então deixa comigo, eu vou curar você. Aí chega aqui, tenta curar a nossa doença, mas não consegue. Por quê? Porque nós estamos de mal com a vida. Nós estamos tristes, aborrecidos, chateados. E até aqueles que revoltam, blasfemam contra Deus. Oh meu Deus, o que, que o Senhor fez comigo? Olha, Deus só faz o bem. Tudo que Deus faz para nós é para o bem da gente. Então, manter essa alegria de viver. Como é importante nós mantermos essa alegria. A união, como é importante, diz o Francisco de Assis, que eu leve a união onde houver a discórdia. Como é importante a união entre a gente. Esta casa espírita, ela é mantida através de quê? Da união. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós fazemos de grupo, trabalhando todo mundo junto. Em casa, nós fazemos tudo que tem que ser feito dentro de casa na união. Nós não podemos deixar só alguém fazer alguma coisa. Nós temos que fazer a nossa parte. Ontem eu cheguei em casa, depois da palestra que eu fui embora, passei visita nos doentes, cheguei em casa às 11 horas da noite, minha mulher estava lavando a cozinha. O que, que eu fiz? Fui ajudá-la. Fui ajudar a lavar a cozinha. Agora é justo eu chegar em casa às 11 horas da noite e minha mulher lavando a cozinha e eu ir dormir? Não, ela também está cansada. Ela trabalhou o dia inteiro, foi lavar a cozinha às 11 horas da noite, porque não tinha outra hora para fazer isso. Hoje ela faz um curso o dia inteiro, não podia fazer hoje, então foi lavar a cozinha ontem. Eu fui ajudar. O que, que é isso? União. União. É importante a gente ajudar o outro. Estar junto do outro. No trabalho também. Trabalho que se faz num departamento, em algum lugar onde nós trabalhamos, são díspares, são diferentes, cada um faz uma coisa. Mas não significa que a gente diga, não, isso é dele, isso aqui é meu, ele faz isso, eu faço aquilo. Não, vamos fazer a nossa parte, mas se sobrar um tempinho, vamos ajudar o outro. É fundamental essa união. O Brasil todo dinamiza o seu progresso em cima do trabalho coeso de todo mundo. Se todo mundo trabalhar e fizer seu papel, o Brasil vai embora. Mas se todo mundo não fizer nada, o Brasil vai lá embaixo. Assim é o planeta Terra. Se todos os terráqueos fizerem a sua parte, a Terra só vai melhorar. Mas se cada um aprontar, a Terra vai pro brejo, como se diz na gíria. Então é importante a união, cada um fazendo o seu papel. Para a gente viver em paz. Aqui no centro, por exemplo, cada um tem um papel. Todo mundo já sabe. Agora, se eu chegar aqui, eu, Dorival, nós estamos dirigindo o centro, chegar aqui e falar assim, ó, fulano, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ih, mas ele não fez, meu Deus, e agora? Quer dizer, é um desastre. Mas aqui não, todo mundo já sabe o que tem que fazer, todo mundo junto, todo mundo trabalhando, o centro vai muito bem. Assim tem que ser em todo lugar, principalmente dentro de casa, na nossa família, a união. É fundamental a união. Todo dia nós estamos recebendo pessoas no consultório separadas. 50% dos casamentos se desfazem hoje. Que pena. Aí a família paga um tributo muito caro. Porque separa. Separar por quê? Outro dia foi no consultório uma moça muito mal da cabeça. Porque ela se casou e o marido bebia muito, batia em todo mundo, quebrava tudo. Ela foi e separou. Casou com outro, já tinha duas filhas. Aí aquele marido que ela arrumou queria ter relação com as filhas dela. Meu Deus, separou de novo. teve um filho com ele. Aí ele foi embora, porque é lógico, quando ela viu que o marido queria aprontar com a Síria, mandou embora. Agora o filho foi para a droga com 10 anos, está com 20 anos, 10 anos de droga. Por isso que ela foi no consultório, totalmente perdida emocionalmente. Ou, não seria importante que esse primeiro marido deixasse a bebida, tratasse bem as filhas e a esposa, vivesse num clima de união, teria evitado todos os outros problemas. Mas não, bebe, enche a cabeça, perde o controle, depois vai agredir todo mundo. E às vezes a pessoa não consegue administrar isso e acaba separando. E aí a família paga um tributo muito caro. Então você tem que fazer tudo para viver bem. Não é essa história, ah, eu casei, se não der certo, separo. Não é assim. Casamento é uma coisa séria. E tem que casar para ser casado o resto da vida. Pode até não dar certo quando não tiver condição de administrar. Mas tem que casar com essa ideia de manter o casamento. E para isso não é complicado. É só botar Jesus no coração. Fazer ao outro o que gostaria que o outro você fizesse. É simples, não é complicado. Mas não, primeiro eu, depois o resto. Aí é complicado. Qualquer relacionamento, se não houver esse feedback, essa troca, não dá certo. Se não houver essa união, não dá certo. Então é importante a amizade, essa união. Aliás, a palavra, esse prefixo aqui, ó, AM, que vem de amigo, amizade, amante e tudo mais, significa união. Quando a gente fala amor, eu estou falando aqui também, entre duas pessoas, de união entre duas pessoas. Mas união é uma coisa assim, estreita, bem pertinho, sem essa restrição. Amar significa unir-se. Então vamos agir com união para viver em paz. Quando vocês estão aqui, por exemplo, sentados, meu Deus, vocês estão aqui há muito tempo uns com os outros, ainda briga por causa da fila? Meu Deus, era para a gente ter amizade, falar, não, fulano, fica na minha frente. Você fica aí, tudo bem. Eu cheguei mais cedo porque eu tinha tempo, tudo bem, mas fica você na minha frente. Mas não, eu cheguei cedo, esse lugar é meu, aqui você não entra. Meu Deus, isso não é amor. Isso não é amor. E nós estamos preocupados com isso, tá certo? Porque nós estamos aqui há muito tempo. Quantos anos você já frequenta a nossa casa? Muitos anos. Todos 6 anos. A casa existe há 30 anos, melhor, 20 anos. Há 20 anos tem pessoas aqui conosco. E nós estamos falando sempre a mesma coisa. Então é importante nós nos amarmos, nos unirmos, vivermos fraternalmente. E quando a gente vive nessa união, a gente vive em paz, vive tranquilo, não tem problema. É uma coisa gostosa. Que eu procure mais compreender do que ser compreendido. Consolar mais do que ser consolado. Como é importante nós compreendermos e consolar as pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu estou sofrendo tanto, ah, mas eu sofro mais ainda. Quer dizer, seria para falar, não, você está sofrendo, mas é assim mesmo. O sofrimento é bom, leva a gente a refletir, analisar, crescer, progredir, melhorar. Quantas vezes os espíritos colocam o sofrimento em cima de nós para a gente aprender e melhorar? Tem gente que não quer sofrer. Ah, eu não quero sofrer de jeito nenhum. Não existe isso. Nós todos sofremos. E o sofrimento é importante para a gente aprender. A gente só aprende, de uma certa forma, sofrendo. Não há dúvida. No trabalho, por exemplo, quantas vezes a gente trabalha e sofre pelas dificuldades do trabalho? Mas somente trabalhando e aprendendo é que a gente vai crescendo e melhorando e adquirindo essa paz que virá pelo entendimento. Então, a propriedade de consolar e compreender é fundamental que a gente a adquira para a nossa paz interior. Compreender e consolar as pessoas. Eu atendi uma enfermeira lá da Santa Helena, durante longos anos, ela é muito depressiva, e eu falava sempre para ela, olha, é assim, assim, assim, assim. Até que um dia ela saiu e foi trabalhar num postinho de saúde aí fora. Ela foi trabalhar lá, eu perdi o contato com ela, passados uns anos ela me procurou para fazer uma cirurgia. Eu olhei para ela e falei, meu Deus, mas você está tão bem. Pois então, Aguinaldo, eu estou ótima. Eu falei, não, então, estou vendo. O que aconteceu com você? Olha, aconteceu o seguinte. quando você conversava comigo lá na Santa Helena, e eu estava de mal com a vida, aquilo que você falava para mim, eu achava que não tinha nada a ver comigo, que você estava viajando na marmelada e eu estava noutra, não é nada daquilo. E, portanto, eu saí de lá, não me acertei com o pessoal e acabei saindo. Passado um tempo, eu fui trabalhar na periferia de Rio Preto, no postinho de saúde. Mas por cargas d'água, não sei por quê, o pessoal começou a me procurar e falar dos seus problemas. E aí, quando eles falavam do problema, eu lembrava daquilo que você falava para mim. E começava a falar para as pessoas. E aquilo foi surtindo efeito para as pessoas que voltavam para mim, para me procurar. Depois, e eu de tanto falar aquilo para elas, comecei a viver também e minha vida melhorou também. Então, exatamente isso. A gente quando fala com as pessoas, o que a gente fala tem um peso. Então, quando a gente consola as pessoas, nós estamos nos consolando. Quando nós compreendemos as pessoas, nós estamos compreendendo a nós. Então, é fundamental esse espírito de compreensão e de consolação. Porque amando o que se é amado, perdoando o que se é perdoado, é uma lei de dar e receber. Por isso que o Francisco de Assis fala assim, é dando que se recebe. A gente quando dá um tapa em alguém, o que é que a gente recebe naturalmente? Outro tapa. Quando a gente dá um beijo em alguém, o que é que a gente recebe? Um beijo. Quem que não gosta de ser abraçado? Quem não gosta de ser beijado? Todo mundo. Então por que que não abraça e não beija? É simples, não é complicado. Então vamos dar aquilo que nós gostaríamos de receber, porque a lei divina é assim que funciona. A gente dá e recebe. A pessoa que é bacana, todo mundo gosta de ficar perto dela. A pessoa que é encrenqueira, todo mundo quer ficar longe. Natural. Então sejamos legais, sejamos amoráveis, fraternos, amigos, carinhosos, afetivos. Dentro de casa, se a gente amar os nossos familiares, beijar e abraçar, ter carinho com eles, eles fazem questão da gente. Não vê a hora de chegar para estar conosco. Mas quando a gente trata mal, assim, já vem vindo para cá, meu Deus, por que que não chegou mais tarde? É assim. É importante a gente dar coisas boas. E na lei divina é assim que funciona também. Tudo que nós fizermos é o que nós vamos receber. Se a gente gosta de receber coisas boas, sejamos bons. Sejamos bons. E todo mundo sabe o que é coisa boa. Então faça tudo que é de bom para os outros e vai receber na mesma intensidade. Morrendo que se nasce para a vida eterna. Tem muita gente que tem medo da morte, vive. Ah, não fa... Eu tenho uma instrumentadora que trabalha comigo, e eu gosto muito dela, ela é ótima, profissional, mas ela não gosta de falar na morte. Ela diz, não, doutor, eu tenho medo só de falar na morte, eu já tenho medo. Que pena, morte é uma coisa boa. Morte é uma coisa boa. Não é ruim. Nós vamos sair daqui, vamos para o plano espiritual. O nosso mundo é melhor do que aqui, eu tenho certeza. E quando alguém vai, meu Deus, o fulano morreu, não morreu, foi para o outro lado, bom para ele, se é bom para ele, bom para nós. É que a gente, não, eu queria que ele estivesse aqui comigo. Outro dia uma senhora falou assim, doutor, não deixa minha mãe morrer não, 90 anos de idade. Minha filha, mas ela já está morrendo. Não, doutor, eu quero que ela fique comigo. Mas para quê? Ela está sofrendo. Ah, mesmo que ela sofra, mas eu quero que ela fique comigo. Quer dizer, veja que pobreza de raciocínio. A mãe está sofrendo, 90 anos, já está com escara, está numa dor tremenda e a filha quer que ela fique aqui. Está certo, já viveu 90 anos. Que bênção ter uma mãe que ficou com ela 90 anos. Lógico, não ficou 90 anos com ela, mas viveu na Terra 90 anos. Ficou com ela a idade dela, que é em torno, vamos dizer, de 60, 70 anos. Uma benção. Agora, a mãe vai embora, que bom para ela. Vai desfrutar das benesses do plano espiritual, que bom. Mas a pessoa fica, não, meu Deus, e fica depois chorando aqui, lastimando, e atrapalhando a vida dos neguinhos que estão do lado de lá. Porque quando a gente manda uma vibração mental, a gente comunica com a pessoa. Os que estão do lado de lá estão inteiramente ligados conosco. Quando a gente manda uma mensagem, ó, fulano, nós estamos aqui, está tudo bem, que Jesus te abençoe, que te ajude, que a espiritualidade te sustente. Então, aquela pessoa fica animada, fica numa boa. Mas quando ah, meu Deus, fulano, volte, pelo amor de Deus, nós estamos sofrendo tanto. Quer dizer, aquela pessoa recebe aquela carga vibratória negativa. Então a morte não existe, só existe vida, além da vida física. Então a pessoa não morreu. E nós temos que nos preparar para isso. Nós vamos desencarnar, vamos sair do corpo. Os nossos parentes foram primeiro, bom para eles. Nós estamos aqui ainda, mas vamos manter essa sintonia boa, com equilíbrio. Não vamos nos sentir no fundo do poço, na pior. Que a vida, segundo o Francisco de Assis, espiritual, é eterna. Nunca nós vamos morrer. Sempre vivos. Vivo aqui e vivo do lado de lá. Então vamos aproveitar o melhor que nós pudermos para vivermos bem. E para finalizar, além de amar, perdoar, ter fé, viver na verdade, na esperança, na luz, na união, no amor, ainda vou acrescentar um grande elemento que traz a paz, que nós tanto almejamos, que é a gratidão. Como é importante a gente agradecer a bênção da vida. Tantas coisas que nós temos para agradecer a Deus. Para pedir praticamente nada. Deus já deu além do nosso merecimento. Então, como é importante nós agradecermos. E pensando assim, nós vamos dizer: obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos e por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam sobre o teto anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, a terra e o mar, olhos que contemplam a beleza e se iluminam de amor diante do majestoso festival de cor da generosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa-me por eles rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida, após a lida, voltarão a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida. O gemido do vento nos galhos do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem escutar, deixem-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino voltarão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que educa, pela voz que admoesta, pela voz que esclarece, pela voz que ilumina, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na fazia, que não cantam nem de noite nem de dia, que o teu nome não pode pronunciar. Deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu nome, um dia, voltarão a promulgar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, ação, alavanca da ação, do progresso, da redenção. Mas eu te agradeço também pelas mãos que socorrem, pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que socorrem na amargura, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas, como mãos que figuram nesses traços, fugindo em meus braços. Obrigado, Senhor, pelos meus pés, que me levam a caminhar, erectos, firmes a caminhar, nobres, humildes, sem reclamar. Quantos mutilados, trôpegos, aleijados, que vivem nessa expiação, por ilusão de outra encarnação. Deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino voltarão a bailar e em transportes sublimes outros braços a afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Mas se eu não tiver um teto amigo para me confortar, um abrigo para me aconchegar, direi ainda: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu nasci. Obrigado porque eu te conheci. Obrigado porque eu estou aqui. E porque me socorres com amor, hoje e sempre. Obrigado, Senhor.